O internacional português ontem ainda trabalhou com limitações devido a um estiramento num ligamento lateral do joelho esquerdo, mas acabou por integrar a lista de convocados. Cardoso, Maxi Pereira e Júlio César estão à beira da exclusão e, se virem o amarelo, falham a primeira mão das meias finais, caso o Benfica garanta a passagem amanhã à Inglaterra. Ainda na Europa, Barcelona e Inter Milão são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões. Ontem, a equipa liderada por José Mourinho foi a primeira a carimbar a qualificação para a próxima fase da prova. Depois do triunfo em Itália por 1-0, o Inter ganhou na Rússia precisamente o mesmo resultado. Schneider marcou o único gol do jogo à passagem do minuto 6 da primeira parte, num livre-direto que ainda sofreu um desvio na barreira contrária. A equipa italiana volta assim às meias-finais da Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde 2002-2003. O próximo adversário é o Barcelona, que ontem eliminou o Arsenal. Após o empate a 2 bolas em Londres, na semana passada, na Catalunha os ingleses ainda se colocaram em vantagem aos 18 minutos por Niklas Bentner. Depois voltou a surgir o herói do costume, Lionel Messi, que marcou os 4 golos do Barcelona, aos 21, 37, 42 e 88 minutos, com o primeiro e o terceiro de belo efeito. A esta hora jogam Manchester United e Bayern Munique e Bordeaux Olympique Lyon. Bayern e Lyon têm vantagem na eliminatória. Tiago Machado conquistou hoje a 3ª etapa do circuito de La Sartre. Em França, o ciclista português conseguiu esta tarde mais um excelente resultado ao vencer o contrarrelógio individual. O campeão nacional da especialidade, a equipa RadioShack, terminou os 6,8 km em 8 minutos e 26 segundos, menos 2 segundos que o espanhol Luís Leão Sanches, que assim manteve a liderança da geral. O ciclista português é agora o segundo classificado, a 8 segundos do espanhol da Caisse de Parme. Tiago Machado não escondeu a imensa alegria que sentiu pelo triunfo e disse que está a viver um sonho. Conseguir uma vitória ao serviço desta equipa é fantástico, só quem passa por isto é que consegue explicar o que sente, contou o ciclista luso. Lance Armstrong, colega de equipa de Machado, abandonou hoje a prova devido a problemas intestinais. A equipa de hóquei patins do Benfica perdeu 3 pontos na secretaria. O Conselho Jurisdicional da Federação Portuguesa de Patinagem deu razão à Juventude Viana no caso Caio. Em causa, esteve a utilização indevida por parte do Benfica de Ricardo Oliveira, conhecido por Caio, na 2ª jornada do Campeonato Nacional. O jogador estava suspenso por 2 jogos na altura, na sequência do cartão vermelho que viu no encontro da Supertaça frente ao Porto, e não podia ter jogado nos 2 primeiros encontros do campeonato, mas alinhou no 2º, quando os lisboetas golearam os vianenses por 4-0. No final do encontro, disputado a 17 de outubro do ano passado, os responsáveis minhotos protestaram o jogo e, quase 7 meses depois, a Federação deu-lhes razão. Aplicou uma pena de derrota por 10-0 ao Benfica e retirou-lhes 3 pontos. Enquanto o Rui Natário, vice-presidente da equipa de Viana do Castelo, afirmou que foi feita justiça, o Benfica reagiu em comunicado que, passo a citar, é lamentável e incompreensível que 2 órgãos de disciplina não se entendam quanto à leitura dos regulamentos da Federação Portuguesa de Patinagem. O Clube da Luz explica que Caio foi utilizado porque tinha na sua posse documentos da Federação a confirmar que a suspensão do jogador fora cumprida em 2 compromissos anteriores, homologados pela Federação e a contar para uma prova da Associação de Patinagem de Lisboa. O Benfica afirma ainda que a discrepância de entendimentos é um motivo de preocupação. Revela a desorganização da estrutura federativa. O sentimento no clube é de indignação e repúdio por uma deliberação desequilibrada e incoerente. Posto isto, os encarnados pediram parecer ao Departamento Jurídico e colocam a hipótese de avançar para os tribunais civis com o objetivo de fazer justiça a restabelecer a verdade esportiva, de acordo com o comunicado. O Sporting vai defrontar o RD Slovan nas meias-finais da Taça Challenge em handball. No sorteio realizado ontem, calhou à equipa portuguesa precisamente o adversário que o treinador Paulo Faria não queria encontrar. Na eliminatória anterior, a formação eslovena afastou os romenos do Suzeaba pela diferença mínima no combinado dos 2 jogos, 56-55. A primeira mão vai ser disputada em Lisboa, 24 de abril, Uma semana depois, as duas equipas voltam a encontrar-se na Eslovénia. Os polacos do Kidzind, que eliminaram o Chico Handball no domingo, nos quartos de final, vão jogar contra o Bologna United, de Itália. Rui Machado passou a ser o tenista português mais bem classificado na tabela ATP. Depois de ter conquistado o Challenger de Nápoles no domingo, Machado subiu 17 posições no ranking e ocupa agora a posição 102. Deixou para trás Frederico Gil, que caiu para um lugar 115. Esta é a melhor classificação de Machado, que a 17 de agosto do ano passado já tinha alcançado o posto 108. Nos lugares cimeiros, destaque para a subida de Rafael Nadal ao terceiro lugar, numa troca com o britânico Andy Murray, que desceu um posto na lista divulgada na segunda-feira. Andy Roddick, venceu no domingo a final do Masters de Miami, subiu uma posição para o sétimo lugar. O suíço Roger Federer mantém tranquilamente a liderança à frente de Novak Djokovic. Em Marrocos, Frederico Gil falhou o acesso ao quadro principal do torneio Casablanca. O jogador luso foi eliminado na segunda-feira, na última ronda de qualificação, ao perder com o eslovaco Martin Klizan, ex-número 1 mundial de júniors, por 6-2 e 7-6 com 7-1 no tie-break. Tiago Pires está fora do Ripcon Pro Balance Beach. Na Austrália, o surfista português foi eliminado no hoje dos oitavos de final da prova pelo homem da casa, Mick Fanning. O vencedor do circuito mundial em 2009 e 2007, somou 12,60 pontos contra os 10,90 de Pires no quarto hit da eliminatória. Mesmo assim, o português garantiu a conclusão da prova no nono lugar, que, juntando ao 17º da primeira prova, vai proporcionar uma subida no ranking, totalizando agora 5.500 pontos. No ano passado, Tiago Pires terminou o Ripcon Pro Balance Beach na 17ª posição, tendo sido afastado na segunda ronda precisamente por Fanning. Michel Brito recebeu um convite para participar na 21ª edição do Estoril Open, que se realiza de 1 a 9 de maio deste ano. Como acabou por entrar diretamente no quadro principal de Charleston, a disputar na próxima semana, Michel ficou com esse wildcard disponível e resolveu utilizá-lo no Estoril Open, explicou o João Lagos, diretor da prova. Segundo o empresário, a jogadora portuguesa já tinha previsto a entrada na qualificação do Estoril Open, porque tem um número limitado de wildcards. A Lagos Sport, a organizadora do torneio no Estoril, já tinha entregue um convite a Frederico Gil, faltando assim por distribuir dois convites para o quadro feminino e outros dois para o masculino. Já é conhecida a seleção nacional portuguesa que vai competir no Europeu de Judo. O auditório do Complexo das Piscinas do Jamor serviu ontem de palco para a apresentação oficial da lista de judocas, que entre 22 e 25 de abril vão competir em Viena, na Áustria. Leandra Freitas, em menos 48 kg, Joana Ramos, menos 52, Tala Monteiro, menos 57, Ana Cachol, em menos 63 e Aima Ramírez, em menos 78, foram chamadas pelo selecionador Rui Rosa. Vão disputar as diferentes categorias individualmente e por equipas. Condicionado pelas lesões de atletas importantes como João Neto e João Taveira, o selecionador nacional masculino, Michel Almeida, elegeu apenas Diogo César, menos 66, e João Pina, em menos 73 quilos, que vão disputar as categorias apenas individualmente. Algumas breves, Manuel Zeferino e Marcos Mainar, respectivamente diretor desportivo e médico da extinta equipa de ciclismo LA-MSS, começaram hoje a enfrentar as acusações de 16 crimes num julgamento por doping organizado na Póvoa de Varzim. O clínico e o técnico defendem-se cada um de alegados 8 crimes de administração de doping e 8 crimes de corrupção de substâncias medicinais e alimentares, que remontam a uma operação conjunta da Polícia Judiciária e do Conselho Nacional Antidopagem, realizada a 19 de maio de 2008. Na segunda-feira, houve confusão na primeira etapa da volta ao País Vasco em bicicleta. Óscar Freire foi mais rápido na estrada, mas a vitória foi atribuída ao também espanhol Alejandro Valverde, já que Freire foi desclassificado na sequência de um sprint irregular. Óscar Freire encontrava-se junto ao pódio, à espera de receber o prémio, quando soube da decisão de juízes e ficou furioso. Tiraram-me uma corrida sem me apresentarem qualquer razão para isso. Ninguém nos diz nada, quero ver o vídeo. Não foi um sprint normal só por causa do vento. Eu acabei por virar para a esquerda sem me aperceber que alguém vinha atrás de mim, protestou o ciclista espanhol, acabou por ser multado em cerca de 140 euros, mas que entretanto já lidera a geral da prova. Martina Navratilova tem cancro de mama. A ex-tenista de 53 anos confessou que ficou em choque ao saber da notícia. O cancro foi detectado em fevereiro, numa fase precoce, e agora, depois de ter sido sujeita a uma intervenção cirúrgica, Navratilova vai iniciar a radioterapia em maio, tratamento que vai decorrer durante 6 semanas, mas os prognósticos são bastante favoráveis para a recuperação da atleta. 40 mil pessoas assistiram ao regresso de Tiger Woods aos treinos. O golfista norte-americano vai participar no Masters de Augusta e está assim de regresso à competição depois de ter estado fora mais de 4 meses por causa do escândalo causado pelas suas relações extraconjugais. E o número 1 do mundo foi recebido com aplausos na segunda-feira por 40 mil pessoas. O golfe a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!